Um feliz sábado a todos. É um prazer enorme para mim estar aqui e é um privilégio para mim voltar a esta igreja para a gente conversar sobre um assunto tão chato, tão difícil e tão complicado que eu nem sei porque que eu vou pregar sobre isso. A gente está hoje lidando com a questão daquilo que nós chamamos dentro da igreja de quebrando o silêncio, que é uma campanha para botar o dedo em certas feridas da nossa sociedade com as quais a gente tem que lidar, mesmo não querendo lidar. A campanha desse ano lida com a questão do abuso sexual infantil. É um assunto bem triste, bem complicado e etc. Mas não vai ser exatamente sobre isso que eu vou pregar. O abuso sexual infantil, ele deve ser identificado, ele deve ser coibido, ele deve ser combatido como crime e ponto. E acho que o papel da igreja é levantar a voz contra isso, sim, com toda certeza absoluta. Entretanto, se eu fizesse aqui um sermão especificamente sobre esse tema do abuso sexual infantil, tudo bem, nós iríamos, talvez, a grande maioria daqui, sair da igreja com a sensação de que existem muitos pecadores terríveis lá fora. E aqui dentro talvez não tenham tantos assim, porque essa patologia do abuso sexual contra a criança não é algo totalmente comum, é algo que existe. Muitas pessoas têm problemas com isso, a gente poderia falar da pedofilia, do abuso sexual infantil e etc, ok. Mas se você for pensar em termos de proporção, é uma proporção relativamente pequena. Se eu dissesse aqui, fizesse uma oração, Senhor, nos perdoa todas as vezes que procuramos pornografia infantil na internet. Eu sei lá se você já participou desse tipo de situação. Talvez sim, mas uma parcela extremamente pequena. Provavelmente você responderia não a essa pergunta. Talvez você não carregue essa doença, ou esse pecado, ou esse problema. Então eu vou falar de algo que tem a ver com esse assunto, tá? Da exploração sexual, da sexualidade, mas não com o foco no mundo infantil, mas de uma forma um pouco mais ampla e um pouco mais geral. E o título da minha mensagem para vocês essa manhã é assim: Sexualidade Pornográfica, Quebrando o Silêncio. E só ao anunciar o tema, eu imagino milhões de bolinhas de interrogação aí na cabeça de cada um. O que que esse pastor maluco vai falar sobre esse assunto? Assunto extremamente difícil. E antes da gente entrar na Bíblia, deixe-me relembrar algumas coisas para vocês. A dificuldade de lidar com um tema dessa natureza dentro da igreja é muito ampla por várias razões. Nós temos aqui dentro, desde as mais criancinhas até os juvenis, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Então você imagine que o meu público-alvo aqui é um público grande, com experiências sexuais ou não, com diversas formas e relacionamentos com essa ideia, tanto na teoria quanto na prática, que envolvem questões vergonhosas, questões complicadas, questões difíceis. Vocês podem imaginar e já estar orando por mim aí no coração de vocês para lidar sobre algo dessa natureza com esse tipo de público. Naturalmente, existe um silêncio a respeito do assunto. Não é um assunto simples de ser tratado, inclusive eu me lembro do pastor Roberto Mota, que é o evangelista de uma das associações de São Paulo, que ele disse que uma vez ele fez uma palestra sobre o vício na pornografia e algum ancião da igreja, algum líder da igreja chegou para ele no final e disse assim: pastor, você não devia pregar sobre isso, é algo muito explícito, muito claro, muito específico, e a igreja não é o ambiente para isso. Aí ele falou assim: irmão, o que você acha que eu devia fazer? Deixa eu marcar um encontro. Quem é viciado em pornografia vem hoje à tarde na igreja para ouvir uma palestra. Quem que ia aparecer lá? Ia só ser o pastor lá, né? Para falar. Quem que mais iria aparecer para mostrar a sua cara e dizer: olha, eu tenho um problema com isso? Difícil. Assunto bem complicado. E aí a gente vai pensar um pouquinho agora na sexualidade de uma forma geral na Bíblia. Depois eu vou falar um pouquinho da pornografia e terminar com uma mensagem que pode iluminar a nossa caminhada em relação a esse assunto. Vamos começar do começo. Gênesis capítulo 1, versos 27, 28 e 31. E a gente vai falar hoje sobre um tema tão triste, tão pesado, tão ruim e tão difícil. E é impressionante entender que a Gênesis, ou o começo desse assunto, é tão maravilhoso e positivo na palavra de Deus. Como é que essa coisa tão positiva e maravilhosa vai virar algo tão negativo e ruim? É aquilo que a gente chama de pecado, que é inexplicável. Como é que a humanidade agora se vê pervertendo um dos maiores e mais bonitos dons que Deus lhe concedeu. E a Bíblia nos diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Os estudiosos da Bíblia já apontaram para nós que dentro dessa ordem da criação, Deus vai criando o primeiro dia e ele diz, e era bom. Segundo dia, e era bom. Terceiro, quarto, quinto, no mesmo padrão. Quando chega no sexto dia, a Bíblia diz que Deus fala, é muito bom. E ali o ser humano, homem e mulher, fecundos, criados para procriar. E naturalmente a procriação passa pela sexualidade. Tudo isso no contexto da inexistência do pecado. E era muito bom. Maravilhoso o que Deus criou. Obviamente, não somente se relacionando ao relacionamento homem-mulher, intimidade, etc., mas a tudo aquilo que Deus criou, sem pecado. E a gente gosta da vida até mesmo com pecado? Imagine sem pecado. Que coisa maravilhosa é a vida. E é assim que a Bíblia nos introduz nesse tema. Inclusive, alguém já fez algumas pegadinhas comigo. E um dia eu fui almoçar na casa de uma família da igreja, e eles tinham lá uma matriarca adventista dessa de quase 100 anos de idade. E ela dizia que sexo era pecado. E aí a filha dela queria provocar a mãe, né? Pastor, explica pra minha mãe se sexo é pecado. Aí eu disse pra ela, olha irmã, a Bíblia diz que antes do pecado, Deus nos deu esse dom da sexualidade entre homem e mulher por causa do texto que diz pra gente ser fecundo antes do pecado. E essa senhora diz, você é um pastor, ela me apelidou de pastor do mundo. Você é um pastor infiel, tá pregando essa besteira, o sexo é pecado, imagina, que absurdo. Mas percebam a realidade bíblica. A sexualidade é um dom concedido antes do pecado. E se você tem alguma dúvida, vai pra carta aos Hebreus capítulo 13. Versículo de número 4. E aqui nós temos um dos textos mais interessantes da Bíblia a respeito da sexualidade. Muito, muito interessante. Um dom maravilhoso que traz consigo responsabilidades e que é visto na palavra de Deus como algo positivo, não negativo. Não tem esse estigma de que toda sexualidade é pecado, apesar de algumas serem pecado, aí a pornografia, ou a homossexualidade, ou o adultério, ou a fornicação, ou as perversões sexuais, todas são pecado, mas nem todo sexo se resume a esse padrão doentio. E o verso 4 do capítulo 13 da carta aos Hebreus nos diz assim, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aquilo que nós consideramos vergonhoso, a sexualidade, é chamado na Bíblia de algo digno de honra. Não é sujo, não é errado, não é pecado. Óbvio que há um contexto. Há um contexto do matrimônio, da fidelidade, pressupomos o amor, o respeito, o carinho, e é muito bom. E é muito bom esse dom que Deus nos deu. Entretanto, a carta aos Hebreus já é escrita bem depois de Gênesis 1, e o pecado já entrou no mundo há muito tempo quando o autor de Hebreus escreve esse texto. E ele fala da sexualidade como algo digno, de honra e etc., mas ele nos dá um grande alerta. Mas Deus julgará os impuros e adúlteros. E aqui a gente começa a entrar no mundo da perversidade sexual. Seja ela da mais leve, entre aspas, possível, até as mais bizarras e complicadas que existem no nosso mundo. E o assunto é tão sério, que quando você vai para Apocalipse 21, versículo 8, você encontra uma advertência muito triste e complicada, e especialmente por causa do contexto. Apocalipse 21 é um dos textos mais lindos da Bíblia, Ali João disse que ele viu um novo céu e uma nova terra, uma vida sem doença, sem pecado e sem morte para todo sempre, de amor perfeito, de paz perfeita. É o lar que todos nós almejamos, é um contexto extremamente positivo, é a vida sem pecado. Mas quando chega no verso 8, João nos adverte: quanto porém aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, aos impuros, feiticeiros e idólatras e os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E agora a gente se detém no fato de que algumas pessoas na história do nosso mundo vão trocar o céu pelo pecado sexual. E talvez essa seja uma das grandes e tristes histórias da palavra de Deus. Realmente algo terrível. Volta para o capítulo 9 do livro de Apocalipse, verso 21. E aqui está também um outro texto muito triste a esse respeito. E o contexto aqui é, de alguma forma, pragas, flagelos, doenças, juízos, sofrimentos que decorrem do pecado. E no verso 21 do capítulo 9, a Bíblia diz assim: porém, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Olha que imagem triste, irmãos. As pessoas trocando o céu pelo pecado sexual. E mesmo em meio a sofrimento, frustração, doença e juízo divino, eles não se arrependem. Eu acho que essa realmente é uma das imagens mais pesadas e tristes a respeito da sexualidade. Aquilo que é um dom extremamente positivo se torna pervertido, e em troco de certos prazeres perversos, as pessoas perdem o céu e perdem a capacidade de se arrepender do pecado. Agora, alguns de vocês poderiam perguntar: então não tem solução para quem tem pecados sexuais? 1 Coríntios capítulo 6, texto importantíssimo da pena do apóstolo Paulo, e ali Paulo nos dá uma listinha de gente que não vai para o céu. E a gente já fica morrendo de medo, né? Porque muito provavelmente em algum ponto da tua vida você já manifestou algum dos pecados que está escrito nessa lista aí. Talvez não o pecado da pornografia ou do pecado sexual X ou Y, mas de algum outro. Quem nunca mentiu? Quem nunca errou num ponto X ou Y? E Paulo nos diz assim, de 9 e 10. Então a Bíblia diz assim, olha: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, avarentos ou bêbados, nem maldizentes ou ladrões herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo faz uma lista de gente que não vai para o céu. Quem mente, quem tem pecado com sexo, com dinheiro e etc. E aí você pensa, pô, tá todo mundo perdido. Ponto. E aí Paulo diz assim: tais fostes alguns dentre vós. Nós éramos pessoas destinadas não ao céu. Todos nós. E a Bíblia diz: porém, que maravilhoso porém, você foi lavado, remido, santificado e justificado pela fé em Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, irmãos, coisa linda. É a obra de Jesus Cristo que perdoa o que não tem perdão, que salva quem não tem salvação, que resolve o que não tem solução. Essa é a graça de Jesus e nós podemos celebrar essa graça. Agora, quando a gente busca respostas sobre esse assunto, surge a questão: de onde vem o poder do pecado sexual? E acho que essa é uma boa pergunta para a gente se fazer. E muitas pessoas tentam responder isso culpando a sociedade ao seu redor. Por que que existe tanto pecado sexual? Porque tu entra numa banca de revista, que tipo de capa de revista você encontra por ali? Vocês devem saber. Você entra na internet e de repente você digita uma uma coisa qualquer, e no meio das imagens que aparecem, aparecem fotos sensuais e talvez até em algum momento pornográficas. Então percebam, a culpa é da sociedade, é do ambiente que me atrai, e agora eu sou um escravo dessa sociedade maligna. Mas não é isso o que a Bíblia nos diz. Vamos para Mateus capítulo 15, versos 19 e 20. Vamos encontrar o verdadeiro problema. A raiz do poder do pecado sexual. E a gente nunca deve cair na tentação de culpar o outro, os outros. Porque aí tudo fica fácil, né? A culpa é da minha mãe, é do meu pai que me criaram tudo errado. A culpa sempre é do pai e da mãe, né? A culpa é dessa sociedade terrível, com essas pessoas ruins, que colocam essas revistas, esses sites, essas coisas todas, esses filmes e novelas. E eu, coitadinho, né? Eu sou sempre a pessoa inocente da história. E a Bíblia apresenta um quadro diferente. E ela diz assim, olha, Mateus capítulo 15, versos 19 e 20. Então a palavra do Senhor nos diz assim, olha. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem. E aí você já começa a entender um pouquinho por que eu estou tratando do pecado sexual de uma forma mais geral do que o problema da exploração sexual infantil. Porque a exploração sexual infantil talvez não exista no teu coração. E aí você nem se sente na tentação de assistir uma pedofilia, pelo contrário, você teria nojo de assistir um negócio daquele tipo, certo? Agora, talvez pecados sexuais de uma forma mais geral, você já possa encontrar no teu coração. A sensualidade, a beleza das pessoas, do corpo, ou as interações sexuais X ou Y, possam de alguma forma agir sobre as suas fantasias ou sobre os seus desejos, de forma a te tornar uma pessoa mundana, sensual, escrava de pensamentos, desejos e vontades que incluem perversões sexuais X ou Y. E aí cada um avalia o seu coração. É do coração que surge o mau desígnio, o adultério, a prostituição. Então entenda, o pecado sexual surge do ser humano pessoal, não da sociedade. E por que a sociedade está cheia de pecado sexual? Porque os corações das pessoas estão cheios desses pecados. Não é a ordem inversa, não é culpa da sociedade. A culpa é do coração. Por que tem tanta revista, ou site, ou música, ou isso e aquilo com esses temas? Porque isso é atraente, as pessoas nutrem isso, consomem isso, gastam dinheiro com isso, pensam nisso e etc. Se não houvesse essa correspondência do coração, não haveria esses materiais, não haveria esse comércio, não haveria nada disso. Da mesma forma que se fosse depender de mim para a pedofilia existir, a pedofilia não existiria, porque eu não me atraio a isso, eu não consumo isso. Ponto. Ponto final. E aí é muito importante a gente entender isso. Volta para o capítulo 5 de Mateus, versos 27 e 28. E aqui está talvez aquilo que começa a introduzir a ideia da pornografia em si. E Jesus, ele não tem meias palavras para lidar com essa situação. Aquilo que a gente pensa que talvez seja normal para apimentar a relação, ou para de alguma forma satisfazer algum tipo de desejo de visualizar questões românticas, começa com uma coisa meio romântica, e depois vai partir para algo mais sensual, e depois da sensualidade vai entrar algo mais pornográfico. E Jesus resume tudo isso dizendo assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E Jesus coloca a questão no âmago do problema. Adultério não é simplesmente ter a coragem de destruir a sua família em nome de um relacionamento extraconjugal. O adultério começa muito antes do que isso. Começa no coração, com o olhar que tem o desejo impuro. O desejo sexual em si não é impuro, mas ele tem limites. O limite do amor e do compromisso com a pessoa que você ama. A partir do momento que esse desejo sai desse limite e agora é direcionado a todas as mulheres e homens do mundo, ou pelo menos aos bonitos e bonitas, né? Acho que existe um pouco dessa fantasia. E aí você já começa a introduzir no teu coração aquilo que é fútil, aquilo que é egoísta, aquilo que é sensual, aquilo que é maldoso e que quando entra, entra para destruir muita coisa no teu coração. E a gente precisa ter bastante cuidado com essa questão. Agora, vamos lá para o Antigo Testamento. Oséias, capítulo 4, versículo 13. É um texto que nós lemos há pouco tempo atrás, no Reavivados por Sua Palavra. E aí ele vai mostrar para a gente o problema que essa sexualidade pervertida no coração das pessoas resulta nas famílias e na sociedade. E ele diz assim, olha: sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos, dos terebintos. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. E olha o verso 14: não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois um povo que não tem entendimento corre para a perdição. E aqui a gente entra num mundo um pouquinho complicado, que é o machismo das questões dos pecados sexuais. A impressão que se tem é que o homem é bem mais inclinado a isso do que a mulher. Claro que essa não é uma impressão totalmente exata. Existem homens que não são ligados a isso, existem mulheres ligadas a isso. Mas, de qualquer forma, o texto bíblico aqui nos coloca algumas questões interessantes. Os homens, vivendo buscando essas fantasias e prazeres e prostituições sexuais, e reclamando das mulheres que fazem isso. E Deus chega e diz assim: olha, eu nem vou castigar elas, não é isso que vocês querem? Não é isso que vocês buscam? Por que você está reclamando? Que no final das contas a mulherada está se entregando a esse tipo de pecado. Não é isso mesmo que vocês estão correndo atrás? E aqui está um bom tapa na cara da nossa sociedade de uma forma geral. Especialmente aqueles mais moralistas, né, que querem ter a esposa em casa e se divertir aí pelo mundão. Agora, se a tua mulher quiser se divertir com um montão de outros homens, que moral que você vai ter para falar alguma coisa? É isso que o texto está dizendo. E o problema que se instala quando a gente permite o pecado sexual no coração é um problema que destrói a família e a sociedade. Destrói tudo ao nosso redor. Penúltimo texto, Isaías 57, verso 8. Que vai nos mostrar talvez um pouquinho dessa tendência pornográfica do ser humano. E é interessante que esse seja um texto muito antigo, 600 anos antes de Cristo, quase 3 mil anos atrás, e que já relata pessoas envolvidas em alguma espécie de pornografia. Dá uma olhadinha no que a Bíblia diz. E aqui Deus fala assim: detrás das portas e das ombreiras, você coloca símbolos eróticos, puxa as cobertas, sobe ao leito e o alarga para os adúlteros. Diz-lhes as tuas exigências, amas-lhe a coabitação e lhes miras a nudez. A sociedade na qual Isaías vivia não tinha gráficas para imprimir fotos ou textos assim eróticos assim, em grande quantidade. Não tem internet, não tem televisão, não tem DVD, não tem cinema, não tem nada. É uma sociedade bem mais atrasada do que a nossa, mas pornografia já tem. Tem símbolos eróticos e as pessoas ali olham para essas coisas, se excitam com essas coisas, utilizam-se dessas coisas e etc. Mostrando um pouquinho de que essa tendência do ser humano para a pornografia sempre existiu. E óbvio, com a internet, com os meios de comunicação hoje, isso é potenciado ao nível máximo. Eu não fui pesquisar os números da pornografia para mostrar para vocês. A gente ouve falar por cima, é uma indústria de bilhões de dólares, de pessoas que investem muito dinheiro nisso. Revistas, sites, vídeos, DVDs, etc, etc, etc. Os números são alarmantes. Sei lá, a cada segundo, milhares ou milhões de pessoas estão acessando sites pornográficos na internet. A cada segundo, um segundo, milhões. 2 segundos, mais milhões. 3 segundos, mais milhões. 4 segundos, mais milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas envolvidas com isso. E, em geral, tudo isso nos demonstra um quadro de pecado sexual sendo filmado, fotografado e distribuído na rede mundial de computadores. Em resumo, é isso. Você e o teu marido não vão viver a sexualidade correta, do amor e etc, filmar e colocar na internet, né? Você não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é que está pecando, obviamente. fornicação, adultério, prostituição, em geral, a pornografia é uma prostituição filmada. As pessoas mal se conhecem, recebem para isso, e aí tem vários tipos de cachê, de dinheiro, e no final é isso mesmo, é uma grande prostituição filmada. E as pessoas, elas colocam esses materiais na internet por várias razões diferentes. Talvez tenha o camarada que gosta de filmar e de se sentir assim, olha como eu sou bom, olha só o que eu faço, e põe lá na internet, não ganha nada com isso, mas em geral é realmente uma indústria que ganha muito dinheiro com satisfazendo aí as fantasias sexuais das pessoas. Agora, quem é que sustenta esse universo ou essa indústria tão milionária? Quem paga e quem vê? Existe muita gente que paga pelo conteúdo. Então passa lá no cartão de crédito, R$20 por mês, R$50 por mês, R$100 por mês, sei lá, TV a cabo, internet, site, etc. Então as pessoas buscam os conteúdos que lhes agradam e pagam por aquilo. Milhões e milhões de dólares todo mês sendo gastos com isso. Agora algum poderia pensar, mas pastor, eu caio de vez em quando com a pornografia, mas eu não pago nada não. Deus me livre, a minha mulher vê a fatura do cartão de crédito, né? O que é isso aqui? Deus me livre. E tem muito material, entre aspas, de graça. Você não precisa pagar nada para ver o que tipo de coisa que você quiser ver. Entretanto, como é que a internet funciona? A internet funciona ganhando através de quantas pessoas clicam naquilo que você publica. Eu tenho um site, eu tenho um blog. E lá no meu blog entram mais ou menos 300 pessoas por dia. O Google já me mandou e-mail dizendo se eu quero monetizar o meu blog para ganhar, sei lá, um centavo por cada pessoa que entra. Então, a partir do momento que começa a entrar muita gente no meu site, eu começo a ganhar 10 pila por mês, R$1.000 por mês, R$100.000 por mês. Tudo depende da quantidade de visualizações. Funciona assim no YouTube, na internet, de forma geral. Então, mesmo que você não pague pela pornografia, o fato de você clicar gera dinheiro para essa indústria. Você clicou no negócio, o camarada que é dono daquele site já ganhou um dinheiro, já ganhou um centavo em cima de você. Por quê? Porque ele tem empresas que também vão colocar a marca delas naquele site e que vão pagar esse dinheiro para sua marca ir cada vez mais longe. Então não existe nada gratuito, não existe almoço grátis, né? Então se você clica, você pode ter a ilusão que você não paga nada, mas aliás, você não paga a conta de internet? Claro que paga. Então, não caia na ilusão de que o conteúdo é de graça. Não é de graça, você está pagando por ele. Agora entra a face complicada da questão. Se você cai com a pornografia, não quero te acusar e te condenar ao inferno. Você pode ser salvo em nome de Jesus. Agora, o fato é o seguinte, você está financiando essa indústria. E aí você percebe uma coisa assim, o que você busca na pornografia? Mulheres jovens, loiras, norte-americanas, mulheres negras, africanas, blá blá blá, mulheres X ou Y, homens X ou Y. A partir do momento que você faz demanda para com essas categorias de questões e de pessoas, etc., vai ter gente caçando essas pessoas para filmar e colocar lá para te satisfazer. Então, se você busca essas coisas na internet, você está cada vez mais alimentando a indústria e o processo justamente para, de alguma forma, contribuir com todo tipo de prostituição, doença, tráfico humano e etc. Você acha que aquilo é um mundo bonito, né, de prazer e alegria e orgasmo e sei lá mais o quê? Mas por detrás daquilo existem pessoas com extremos problemas inicialmente psicológicos e em geral ligados à imagem da figura masculina. É o padrão do pecado sexual. É a menina que não tem o carinho do pai, que não tem a atenção do pai, ou que não tem pai, e etc, e etc. E se torna vulnerável aos homens. E qualquer camarada que dá o carinho, que dá a atenção e cobra o preço, ela paga o preço. E está na internet. E você está achando que aquilo é prazer, é amor, é alegria, e aquilo é doença e pecado. E você tem que encarar isso se você tem problema com essa situação. E claro, se você não tem problema com isso, não seja indiferente, no mínimo, ore por essas pessoas. Ore por aqueles envolvidos em produzir e ore por aqueles envolvidos em consumir esse material. E eu queria terminar João capítulo 8, verso 32. E esse é um texto muito importante, para nós esta manhã. E eu queria terminar com ele. E a palavra de Deus nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a única forma de ser libertado de um pecado é você encarar a verdade a respeito daquele pecado e a verdade a respeito da salvação. Então entenda uma coisa: não tem como você vencer a pornografia se você não encarar a verdade a seu respeito, de que é uma indústria doente, de que é uma indústria construída sobre a inveja e sobre a cobiça. Você quer ser uma pessoa invejosa? É exatamente isso que a pornografia instila nas pessoas. É uma indústria baseada na inveja, na cobiça, na maldade, no egoísmo, na doença emocional e psicológica das pessoas. É isso que você quer para a tua vida? E tu tem que encarar isso, essa verdade. E ela vai poder ser um instrumento da tua libertação. Você pode se iludir? Pode. Mas você deve se iludir? Não. E você deve encarar a verdade a respeito da indústria e a respeito de quem? De você. Pai, eu estou financiando o tráfico humano. Eu estou financiando a exploração sexual. E talvez elas não sejam mais crianças, mas algumas são, viu? E eu estou financiando isso com a minha internet, com a minha atenção, com a minha cobiça, com a minha vaidade. E você tem que se encontrar como uma pessoa podre, entregue ao diabo e ao pecado. E nós temos que nos enxergar assim, se a gente tem problema com isso ou com qualquer outro pecado. Não adianta se aliviar, dizendo: ah, mas eu não pulo a cerca, ah, mas eu não faço isso, ah, mas eu não consumo essa forma ou aquela forma. Tudo bem, eu posso citar 1 milhão de pecados que nós não temos. Mas e aí o pecado que nós temos? A gente vai passar a mão e dizer que não tem? Nós precisamos encarar a verdade sobre o nosso pecado. E que talvez nós estamos trocando o céu e a felicidade na nossa família em troca de fantasias estúpidas que esse mundo oferece. Agora, não basta contemplar a verdade sobre o problema. Você tem que contemplar a verdade sobre a solução do problema. E por causa de pecados sexuais, porque eu entrei na internet e acessei um site pornográfico, o Criador do Universo vai para a cruz do Calvário. Essa é a verdade. Porque de outra forma, eu não teria salvação, eu não teria alegria, eu não teria paz, eu não teria vida eterna. Bastava eu entrar em um site pornográfico, não precisava nem entrar em dois. Bastava ver uma foto, não precisava nem ver duas. Eu estava condenado diante da lei de Deus que diz: não adulterarás. E o princípio vai se ampliar para, de alguma forma, incluir aí não manifestar nenhuma forma de perversão sexual. E para não nos condenar, Jesus vai para a cruz. E você vai conhecer essa verdade. E essa verdade vai libertar você. Pela graça de Jesus. Mas você tem que pensar sobre isso. Você tem que orar sobre isso. Você tem que se aprofundar sobre isso. Você precisa encarar a realidade. E quando você fizer isso, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e para purificar de toda injustiça. E o pecado sexual é injustiça. É pecado, é errado. E a gente pode ser perdoado e liberto pela graça de Jesus Cristo. Deus nos criou, esse é o dom da sexualidade, um dom maravilhoso. Louvado seja Deus por esse dom. Mas quando nós caímos em pecado, Ele nos salvou de todas as nossas imoralidades e pecados. E a grande notícia é: Jesus está voltando para destruir tudo isso para sempre. Não vai restar nem lembrança de tanto estupro, de tanto abuso, de tanta pornografia, de tanta maldade sexual ou não sexual que existe nesse mundo. Tanta violência, tanta frustração, tanta doença, tanta coisa errada. Tudo isso está acabando, porque Jesus vai voltar, irmãos. E graças a Deus por isso. E essa é a nossa mensagem. Não é uma mensagem de condenar quem tem um problema com isso, mas é um alerta extremamente sério para cada um de nós essa manhã. O assunto de hoje é muito difícil. Gostaria eu de ter pregado um assunto mais leve. Gostaria eu de pregar as flores do Jardim do Paraíso. Mas se a gente não quebra o silêncio aqui dentro, não adianta querer quebrar o silêncio lá fora, né? A gente tem que quebrar o silêncio aqui dentro. E os números da pornografia entre os cristãos são enormes. Inclusive entre pastores, líderes, membros, etc. e etc. Se diz que o primeiro contato com a pornografia das crianças no nosso mundo gira em torno de 9 a 12 anos de idade. Se tem acesso ao Google, tem acesso à pornografia. Está dentro da nossa casa. E nós precisamos lidar com muita seriedade sobre esse assunto. Não para ser moralistas e condenar, e olha como é sujo e errado. Não é isso. Nós somos seres sexuais, nós temos desejos, ok. Agora, no meio disso tudo, o diabo entra com muita sujeira. E nós devemos rejeitar toda essa sujeira em nome de Jesus. Eu termino essa mensagem fazendo um apelo muito especial. Eu não vou pedir para ninguém se expor, ninguém vir à frente, ninguém dizer, eu tenho problema com a pornografia, não. Isso é uma questão do coração, cada um conhece a sua história, cada um conhece a sua vida, mas a oportunidade está dada de que cada um seja sincero no seu coração com Deus. Eu termino essa mensagem relembrando uma coisa importante. O pecado nunca entra muito pesado, sempre entra pouquinho de pouquinho em pouquinho. Tome um pouco de cuidado com a sensualidade de uma forma geral, especialmente nas redes sociais também. Não nutram isso. De vez em quando alguém coloca alguma coisa assim, eu tenho que ir lá. Não leve para esse lado, porque a gente sabe aonde isso conduz. Somos bonitos, ou pelo menos alguns são. Tem a sensualidade, tem a beleza, etc. Reservem isso para quem você ama, para aquele que você ama também. Vivam em fidelidade no casamento de vocês. Não permitam que nenhuma fantasia, nenhum nada venha tirar de vocês a fidelidade um ao outro. Vale muito a pena criar os seus filhos, vale muito a pena se amar, se perdoar, serem fiéis e serem felizes e aguardar Jesus voltar em paz. Vamos orar nesse momento. Deus maravilhoso, eterno e querido, muito obrigado, Pai, pela mensagem da Tua Palavra nesta manhã. Pai, essa foi uma mensagem difícil, complicada, um tema muito chato, muito difícil. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor venha a agir nas nossas vidas, livrando a nós de vivermos em imoralidade, pornografia ou pecados sexuais, mas também, Senhor, livrando as pessoas que produzem e consumem esse tipo de material, Senhor. Perdoa, transforma, salva, faz a Tua obra, Senhor, porque na cruz o Senhor também pagou pelos pecados delas, Pai. E nós queremos ir para o céu, junto com muitas pessoas, Pai, que tiveram problemas com isso, mas que podem ser, estão sendo e serão libertas pela Tua verdade, Senhor. Salva cada um de nós aqui na Igreja Central de Esteio. Abençoa as nossas famílias, os nossos filhos e filhas. Abençoa os jovens, Pai, que possam aprender contigo a serem fiéis e serem felizes. E que também, Pai, o Senhor proteja cada casal dessa influência da pornografia ou da maldade sexual, para que sejam felizes e tenham um leito sem mácula na Tua presença, Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça. Abençoa as nossas famílias com a Tua salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.